Um homem estava passando alguns dias na região dos lagos. Praias belíssimas. Levantou bem cedinho, mas o dia não seria de sol. Pelo contrário, estava até fazendo um pouquinho de frio. O céu praticamente permaneceria fechado o dia todo. Tinha até uma leve garoinha vindo do mar. O homem foi caminhando vestido por aquela praia, quando ele observou que lá embaixo um homem corria, lançava algo dentro do mar e aí voltava para a praia, abaixava, pegava alguma coisa e corria novamente na direção do mar e atirava aquela coisa dentro das águas. E fez isso repetidamente. No primeiro dia, o homem que observou aquilo não deu muita importância. Mas ele começou a ficar intrigado quando no segundo dia, bem cedinho, caminhando outra vez pela praia, viu aquele homem que se abaixava, pegava alguma coisa, corria até o mar e jogava algo dentro das águas. Voltava correndo, abaixava outra vez, pegava alguma coisa, corria de volta o mais próximo possível das ondas e atirava algo no mar. Ele ficou observando, que maluco, o que será que ele está fazendo? Mas não se aproximou. No terceiro dia, bem cedinho, o homem estava novamente caminhando pela praia. O dia continuava frio, não haveria sol. E bem cedinho lá estava aquele homem, outra vez, se abaixando, pegando alguma coisa, correndo em direção ao mar e atirando algo nas águas. Voltava correndo, se abaixava, pegava alguma coisa, corria de novo em direção às ondas e jogava algo no mar. Não suportando mais a curiosidade, ele foi se aproximando. Quando o homem que se abaixava, pegava algo e atirava no mar, viu o estranho se aproximando, olhou para ele e disse, bom dia. E o homem disse, bom dia, meu amigo. Olha, não me leve a mal, não. É o terceiro dia que eu estou aqui e eu vejo o senhor bem cedinho fazendo isto. Isto o quê? Eu não sei, o senhor se abaixa, pega alguma coisa, joga no mar e volta. É o terceiro dia que eu vejo o senhor fazendo isso. Desculpe a minha curiosidade, a minha intromissão, mas o que é que o senhor está fazendo? E o homem disse, isso. É o seguinte, eu vou explicar. Eu, todo dia de manhã, venho aqui para a praia. Aí eu pego essas estrelas do mar que estão na areia, na praia, eu pego e jogo de volta para o mar. E nesses dias, mais ainda porque a maré está baixa, eu sei que se essas estrelas do mar continuarem na praia, elas morrerão. Sim, morrerão. Então, desta maneira, eu consigo salvar as estrelas do mar. Aí o homem olhou para ele e disse, por favor, não leve a mal o meu comentário. Mas já lhe passou pela cabeça que nesta praia mesmo e nas outras praias há milhares e milhares de estrelas do mar que neste momento estão ali e vão morrer por falta de água e que o seu trabalho não faz diferença alguma? Aí o homem olhou para ele e disse, é mesmo? Aí ele se abaixou, pegou outra estrela do mar, saiu correndo em direção às ondas e atirou o mais longe que pôde em direção às águas. E voltou todo satisfeito e disse, eu garanto que para aquela estrelinha do mar que eu joguei de volta às águas, para ela fez muita diferença. E continuou o seu trabalho, pegando o máximo de estrelas do mar que podia e devolvia às águas com alegria. O homem que há 3 dias observava aquilo, saiu um tanto desconcertado. Ficou o dia inteiro pensando naquilo que o homem na praia tinha lhe dito. Eu garanto que para aquela estrelinha que eu devolvi ao mar fez muita diferença. Aquela frase não saía da sua cabeça. No dia seguinte, bem cedinho, foi aquele homem de bermuda e descalço, se encontrou com aquele outro que já estava catando as estrelinhas no chão e jogando de volta para o mar, e ele disse: "Bom dia, meu amigo, vamos ver quantas estrelinhas do mar nós conseguimos salvar hoje." E ele se abaixou e, como se fosse uma criança, com muita alegria, pegou uma estrelinha e jogou de volta ao mar. Retornou com alegria, pegou outra estrelinha e jogou de volta ao mar, sabendo que para cada estrelinha que ele salvava, fazia muita diferença. Não para as que estavam perecendo, mas para aquela que estava sendo salva. Eu quero te dizer, em primeiro lugar, que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo e, solitário, começou um trabalho que muita gente achou: que bobagem, que desnecessário, será que ele pensa que vai salvar o mundo sozinho? Mas ele começou o trabalho sabendo que faria muita diferença salvar aquele ladrão que morria do seu lado direito na cruz. Foi a primeira alma que ele salvou com o seu sacrifício na cruz do Calvário. E ele continuou o seu trabalho de salvação e convenceu outras pessoas a fazerem a mesma coisa que ele fazia. E é isso que nós estamos fazendo até hoje. Vale a pena continuar fazendo esse trabalho? Para os que perecem, para os que pouco se importam, não faz diferença nenhuma. Mas para a pessoa que é salva, faz muita diferença. Como fez diferença na minha própria vida. Quem me ganhou para Cristo foi o meu tio Jaime. Eu me converti ouvindo a sua pregação. Fez diferença para o meu tio? Ele já era salvo. O que importava para ele salvar o sobrinho? Mas pregou e eu me converti. Neste momento nós estamos pregando, e quantos estão sendo salvos? Nós estamos te tirando deste mundo onde você está perecendo e te lançando, não de volta ao mar, mas para o céu com Cristo, onde você brilhará por toda a eternidade, porque você não é uma estrelinha do mar, você é uma estrelinha de Deus. Olha o que eu vou ler para você aqui na palavra, no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Faz muita diferença para você ser salvo. Quem está se importando com isso, a não ser você mesmo? A não ser você mesma. Para você, fará muita diferença entre viver no inferno ou viver no céu com Deus. Quando você aprende esta palavra e se junta a Jesus Cristo para ganhar almas, você se torna sábio. E ainda que o trabalho pareça inútil e em vão, ele não é em vão no Senhor. Quero ler para você a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que diz: "Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo." Olha só, o que ganha almas, sábio é. Você vai resplandecer como astro no mundo. Continuando a leitura: "retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão." Se esforce, trabalhe em favor do Evangelho, pregue a palavra, ganhe almas, faça o trabalho de uma pessoa sábia. Você vai resplandecer neste mundo e para sempre no firmamento. Amém.